Grave e forte. Não me ligou na segunda, quero procurar na sexta. Tá de brincadeira. Minas Gerais. Me chamou pra sair, eu respondi que ia ver. Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você. Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você. Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você. Peraí, peraí, quer dar um golpe no golpista achando que eu vou cair. Peraí, peraí, no golpista achando que eu vou cair. Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você. Por favor, não fica brava, não fica brava. Só não responde porque cê deixa eu sem palavras. Por favor, não fica brava, não fica brava. Só não responde porque cê deixa eu sem palavras. Ó, te ignoro pro seu bem, já vou dar o papo. Depois cê se apaixona e eu vou sair comer rato. Aí não dá, né? Não me ligou na segunda, quer me procurar na sexta. Tá de brincadeira. Me chamou pra sair, eu respondi que ia ver. Me chamou pra sair, eu respondi que ia ver. Vou ver. DJ Daniel Vou ver. Vídeos. Vou ver a forma de enrolar você. Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você. Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você. Peraí, peraí, quer dar um golpe no golpista achando que eu vou cair. Peraí, peraí, quer dar um golpe no golpista achando que eu vou cair. Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você. Por favor, não fica brava, não fica brava. Só não responde porque cê deixa eu sem palavras. Por favor, não fica brava.